Aqui estou na difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Nós não somos mais crianças, um dia acontece, a gente tem que crescer. Temos que encarar a responsa. Eu não deixei de achar graça nas coisas, simplesmente hoje quero ser levado a sério. As coisas mudam sempre, mas a vida não é só como eu espero. Existe um dom natural que todos temos. Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos. Mas se for pra falar de algo bom, eu sempre vou lembrar de você. Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu. Fácil perceber que o seu amor é meu. Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu. Fácil perceber que o meu amor é seu. Eu quero estar amanhã ao seu lado quando você acordar. Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar. Eu quero um sonho realizado, uma criança com seu olhar. Eu quero estar sempre ao seu lado, você me traz paz. Difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Nós não somos mais crianças, um dia acontece, a gente tem que crescer. Temos que encarar a responsa. Eu não deixei de achar graça nas coisas, simplesmente hoje quero ser levado a sério. As coisas mudam sempre, mas a vida não é só como eu espero. Eu quero estar amanhã ao seu lado quando você acordar. Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar. Eu quero um sonho realizado, uma criança com seu olhar. Eu quero estar sempre ao seu lado, você me traz paz. Armadilhas do tempo são como o vento, levando as folhas pra lugares distantes. Meu pensamento é o mesmo que o seu, mas hoje meu coração bate mais forte que antes. Certa vez,